O de Siracusa, descobri-a pela esterilidade. Fica na palma das mãos. Antífolo de Siracusa, onde fica a França? Drômio de Siracusa, na fronte, senhor, armada em revolta, a guerrear os próprios cabelos. Antífolo de Siracusa, onde fica a Inglaterra? Drômio de Siracusa, procurei as escarpas calcárias, mas não encontrei nada branco. No entanto, presumo que fique no queixo, pela umidade salgada que corre entre ela e a França. Antífolo de Siracusa, onde fica a Espanha? Drômio de Siracusa, por minha fé, não a vi, mas a senti pelo calor do hálito. Antífolo de Siracusa, e a América? E as Índias? Drômio de Siracusa, ó, senhor! No nariz, inteiramente coberta de rubis, carbúnculos, safiras, inclinando a rica aparência para o hálito abrasador da Espanha, que envia armadas sucessivas de galeões para tomarem carga no nariz. Antífolo de Siracusa, e a Bélgica e os Países Baixos, onde ficam? Drômio de Siracusa, ó, senhor! Não olhei tão para baixo, assim. Em suma, para concluirmos, esse pesadelo, essa feiticeira alegou direitos sobre a minha pessoa. Chamou-me de Drômio, jurou que eu era seu noivo, enumerou sinais secretos que tenho no corpo, tal como certa mancha numa das espáduas, um sinal no pescoço, uma grande verruga no braço esquerdo, a ponto de eu fugir dela, tomado de espanto, como quem foge de uma cigana. Se eu carecesse de fé, sem possuir coração resistente, ora cachorro seria, ou copeiro da bruxa potente. Antífolo de Siracusa, não percas tempo. Vai direito ao porto. Se houver, acaso, vento favorável, não passarei a noite na cidade. Se achares algum barco quase pronto para sair, volta depressa. Eu fico no mercado, passeando, à tua espera. Se todos nos conhecem, e eu ninguém, demorar na cidade não convém. Drômio de Siracusa, como quem de urso foge até da morte, fujo de quem me quer para consorte. Sai. Antífolo de Siracusa, neste lugar só moram feiticeiras. É tempo de tratar de sair dele. Aquela que me chama de marido não aceita minha alma como esposa. Mas sua bela irmã possui tal graça, tão soberano olhar, fala aprazível, presença encantadora, que, por pouco fiquei traidor de minha própria causa. Antes de cometer ação tão feia, ficarei surdo ao canto da sereia. Entra Ângelo. Ângelo, mestre Antífolo. Antífolo de Siracusa, pronto. Assim me chamo Ângelo, sei disso, meu senhor. Eis a cadeia. Pensei em vos achar no porco espinho. Só demorei para acabar a obra. Antífolo de Siracusa, que desejais que eu faça desse mimo? Ângelo, o que quiserdes? Para vos foi feito. Antífolo de Siracusa, para mim. Sem o ter encomendado. Ângelo, não uma vez, nem duas, mas 200. Fazei dela presente a vossa esposa. Ao jantar vos farei uma visita, para que me pagueis o meu trabalho. Antífolo de Siracusa, então recebei logo o que vos devo, que é possível não mais pordes os olhos em cima da cadeia e do dinheiro. Ângelo, sois muito espirituoso. Passai bem. Sai, deixando a cadeia. Antífolo de Siracusa, não sei o que pensar disto, também. Mas uma coisa é certa. Ninguém há de recusar um tal mimo por vontade. Pelo que vejo, aqui, e aqui somente, em plena rua ganha-se presente. Vou esperar por Drômio no mercado. Havendo barco, fujo de bom grado. Sai. Ato 4. Cena 1. Uma praça pública. Entram o segundo mercador, Ângelo e um oficial de justiça. Mercador, desde o passado Pentecoste a conta me ficaste devendo, sem que a afronta de vos cobrar até agora eu vos fizesse, nem a faria ainda, se não fosse ter de ir à Pérsia e estar necessitado de florins para a viagem. Por tudo isso, dai-me satisfação. Caso contrário, este oficial tem ordem de prender-vos. Ângelo, Antífalo me deve justamente a soma que eu vos devo. Neste instante deixei com ele uma cadeia de ouro, cujo importe às 5 horas será pago. Se a bondade tiverdes de ir comigo até sua casa, saldarei a dívida e me confessarei muito obrigado. Vindo da casa da cortesã, entram Antífalo de Éfeso e Drômio de Éfeso. Oficial, poupai-vos do trabalho. Eis-no que chega. Antífalo de Éfeso, enquanto ourives eu procuro, trata de comprar uma corda, cujas pontas destino a minha esposa e seus comparsas, por me terem vedado, em pleno dia, a entrada em minha casa. Não demores. Compra a corda depressa e leva a casa. Drômio de Éfeso, comprarei uma renda de 1000 liras. Vou comprar logo a corda. Sai. Antífalo de Éfeso, bem aviado ficará quem vos tiver confiança. Dissestes que a cadela levariais, mas visita nenhuma me fizestes. Certamente não foste, por pensar que o nosso amor seria mais durável nos liames da cadeia, e, assim, faltastes. Ângelo, pondo de parte o vosso humor jocoso, eis a nota do peso da cadeia, até o último quilate. A qualidade do ouro e a mão de obra dispendiosa, soma perfazem superior de 3 ducados a que eu devo a este amável cavalheiro. Por isso vos suplico lhe pagardes, pois precisa viajar, só estando, agora, a aguardar que eu a dívida lhe cuide. Antífalo de Éfeso, não tenho aqui dinheiro suficiente para essa conta. Além do mais, preciso fazer alguns negócios na cidade. Ide, meu bom senhor, com este estrangeiro, à minha residência, sem deixardes de levar a cadeia. Minha esposa vos pagará a soma. Combinada. É bem possível que cheguemos juntos. Ângelo, então vos mesmo levareis o mimo? Antífalo de Éfeso, não. Levai-o vos mesmos. Estou com pressa. Ângelo, muito bem. A cadeia está convosco. Antífalo de Éfeso, uma vez que comigo não se encontra, convosco está, de certo. Do contrário, força será voltar de sem dinheiro. Ângelo, por obséquio, senhor, dai-me a cadeia, pois este cavaleiro está com pressa, que os ventos e a maré têm prazo certo. Para minha vergonha, já o retive mais do que fora justo. Antífalo de Éfeso, ora, senhor, lançais mão desse plano, como escusa por haverdes faltado com a palavra de irdes ao porco espinho. A mim cabia censurar-vos a falta. Ao invés disso, deblaterais como mulher furiosa. Mercador, senhor, as horas passam. Vamos logo. Ângelo, bem verdes como agora ele se esquiva. A cadeia. Antífalo de Éfeso, levai a minha esposa. Ela vos pagará. Ângelo, vamos com isso. Sabeis que eu vou-la dei faz pouco tempo. Dai-me um sinal qualquer, ou devolvei a Antífalo de Éfeso, ora, a pilharia passa dos limites. A cadeia, senhor. Deixai-me ver, lá. Mercador, não tenho tempo para tais parlendas. Dizei-me, bom senhor, vosso propósito, pagais ou não. No caso de recusa, farei que este oficial o leve preso. Antífalo de Éfeso, eu pagar vós. Dizei, quanto vos devo? Ângelo, o preço, justamente, da cadeia. Antífalo de Éfeso, nada vos devo, enquanto não for minha. Ângelo, sabeis que vou-la dei a 30 minutos. Antífalo de Éfeso, a mim não destes nada. Isso me ofende. Ângelo, mais me ofendeis, senhor, negando o fato. Considerai que nisso empenho o crédito. Mercador, muito bem. Oficial, por queixa minha, prendei-o sem demora. Oficial de justiça, agora mesmo. Em nome, pois, do duque, obedecei-me. Ângelo, minha reputação sofre com isso. Ou me pagais o preço da cadeia, ou vos farei prender incontinenti. Antífalo de Éfeso, consentir em pagar o que não devo. E me anda prender-me, estúpido, se ousares. Ângelo, oficial, eis o vosso emolumento. Prendei-o a meu pedido. Em circunstâncias como esta, ao próprio irmão eu não poupara, se tentasse ofender-me assim de público. Oficial de justiça, estais preso, senhor. A queixa ouvistes. Antífolo de Éfeso, sim, obedeço até pagar a fiança. Mas, por Deus, pagareis a brincadeira com quanto ouro tiverdes na oficina. Ângelo, ora, senhor, hei de achar leis em Éfeso, não o duvido, para vosso próprio. Entra Drômio de Siracusa. Drômio de Siracusa, mestre, há no porto um barco de Epidamno, que aguarda tão somente o proprietário para partir. Já pus a bordo toda a nossa bagagem. Comprei óleo, bálsamo e aquavite. De jeito está o navio. Sopra fresco de terra o alegre vento. Só vos é o dono, mestre, eles aguardam. Antífolo de Éfeso, que é isso? Estás maluco? Que navio de Epidamno por mim está esperando? Drômio de Siracusa, o navio, senhor, que me incumbistes de procurar para comprar passagem. Antífolo de Éfeso, bêbado, o que eu mandei foi que comprasses uma corda e te disse para o que era. Drômio de Siracusa, corda? Nenhuma corda me pedistes. O que mandastes foi que eu visse um barco. Antífolo de Éfeso, com mais vagar resolverei o assunto e ensinarei a ouvires o que deves. Procura Adriana, Biltre, sem demora. Dá-lhe esta chave. Diz-lhe que dentro da gaveta da mesa recoberta pelo tapete turco há uma bolsa cheia de moedas de ouro. Que me envie por ti, depressa. Conta-lhe que me acho detido em plena rua e que preciso pagar uma caução. Não te demores. Detido esperarei tempos melhores. Saem o mercador, Ângelo e o oficial de justiça. Drômio de Siracusa, essa Adriana é da casa em que jantamos e onde a tal Dosabel me reclamava para marido. Mas é muito grande, penso, para cingi-la nestes braços. Contudo, irei, embora a contragosto. Servo é soldado que não larga o posto. Sai. Cena 2. Um quarto em casa de Antífolo de Éfeso. Entram Adriana e Luciana. Adriana, ah, Luciana, ele teve esse descoco. Lia-se-lhe no olhar que era sincero. Estava são. Não parecia louco. No que disseste acreditar não quero. Refletia no rosto a luta, acaso, dos meteoros do peito em campo raso. Luciana, primeiro asseverou não ser casado. Adriana, mas, com isso, ele aumenta o meu cuidado. Luciana, depois jurou que aqui era estrangeiro. Adriana, perjuro agora, como foi primeiro. Luciana, depois, falei de vós. Adriana, e ele, que disse? Luciana, que a mim, só amava. O mais era tolice. Adriana, de que modo falava esse demente? Luciana, se fosse honroso pleito, convincente. Elogiou-me a beleza. Após, a fala. Adriana, e tu, que lhe disseste? Vamos, fala. Luciana, calma, te peço. É de mistério paciência. Adriana, calma não posso ter nesta premência. Se não do peito, ao menos hei de o gosto fazer da língua. Antífolo é mal posto, feio, velho, corcunda, deformado, de feições horrorosas, rosto inchado, viciado, bruto, de maldade infinda, de corpo horrendo e mente pior ainda. Luciana, quem ciúmes pode ter de tal marido? Ninguém mal la estima, se perdido. Adriana, não é assim que o descreve o meu carino. Se outros olhos o vissem desse jeito. O abide chora, quando perde o ninho. A língua o insulta, mas o adora o peito. Entra Drômio de Siracusa. Drômio de Siracusa, vamos. Depressa. A bolsa da gaveta. Luciana, par que corres assim. Drômio de Siracusa, não sou perneta. Adriana, onde está teu patrão, Drômio? Não vem? Par que demora tanto. Ele está bem. Drômio de Siracusa, sim, no limbo do Tártaro, no Averno. Muito pior ali do que no inferno. Um demônio de vestes permanentes pôs sobre ele a mãozinha, um desses homens de peito duro abotoado de aço. Um duende, um lobo, um monstro desconjuro, um sujeito envolvido em couro duro, enredador, traiçoeiro mor, pisa. Mancino, que aos homens veda a praça, as ruas e o caminho, que parece perder o rasto a toda a gente, mas nas chamas do inferno os lança eternamente. Adriana, mas, afinal, que há? Drômio de Siracusa, o que há? Não sei dizer. Sei que ele está na grade. Adriana, como? Está preso? A intimação de quem? Drômio de Siracusa, não sei que intimação pôs em tal agrura. Só sei que o intimador tem farda muito dura. Urge que lhe mandeis a bolsa de gaveta. Adriana, vai buscar lá. Sai, Luciana. Não sei que pensar disso. Tinha dívidas e eu sem saber nada. Conto o resto. Foi posto na cadeia. Drômio de Siracusa, é isso, uma cadeia. De aparência mais aprazível, mas cadeia, em suma. Não ouviste soar. Adriana, que? A cadeia. Drômio de Siracusa, cadeia, não, o sino. É tempo de ir-me embora, as duas o deixei, ouvi bater uma hora. Adriana, para trás anda o tempo. Oh, coisa singular. Drômio de Siracusa, se a hora encontra um sargento, o medo a faz recuar. Adriana, tem dívidas o tempo. Oh, como falas certo. Drômio de Siracusa, o tempo está falido, a ruína já anda perto. E mais, é um bom gatuno, à espreita e de vigia, manso se escoa à noite e devagar de dia. Se o sargento persegue os bens tem em penhora, que muito que se atrase em cada dia uma hora. Volta, Luciana. Adriana, eis o dinheiro, Drônio. Vai depressa e traze o teu senhor já para casa. De um pensamento, irmã, estou possessa, que ora me deixa fria, ora me abrasa. Saem. Cena 3. Uma praça pública. Entra Antífalo de Siracusa. Antífalo de Siracusa, não encontro ninguém nesta cidade que não me cumprimente como a velho conhecido. Meu nome todos sabem. Uns, dinheiro de empréstimo oferecem. Outros me invitam para cearmos juntos. Muitos se mostram gratos por finezas que lhes houvesse feito. Outros insistem porque lhes compre as mais variadas coisas. Em sua loja, há pouco, um alfaiate me fez entrar, para mostrar-me sedas que para mim comprara e, sem delongas, tomou minhas medidas. Com certeza tudo isso é fantasia. Aqui residem, de certo, os feiticeiros da Lapônia. Entra Drômio de Siracusa. Drômio de Siracusa, eis o dinheiro, mestre, que pedistes. Mas, como conseguistes ver-vos livre do retrato do velho Adão de farda? Antífalo de Siracusa, dinheiro que eu pedi. Que Adão é esse? Drômio de Siracusa, não me refiro ao Adão que guardava o paraíso, mas ao Adão que guarda da cadeia, o que se veste com a pele do bezerro matado para o filho pródigo, o que marchava por trás de vós, Senhor, como anjo do mal e vos intimou a abandonar a liberdade. Antífalo de Siracusa, não te compreendo. Drômio de Siracusa, não? Pois é muito simples. Refiro-me ao sujeito que anda como um rabicão, numa caixa de couro. O indivíduo, senhor, que dá empurrões nos cavaleiros fatigados e os obriga a repousar. O mesmo que se apiada das pessoas arruinadas e lhes arranja um fato indesfiável. É o tal, em suma, que se gaba de fazer mais piruetas com a sua clava do que os dançarinos com a lança mouresca. Antífalo de Siracusa, como assim? Referes-te a algum oficial de justiça? Drômio de Siracusa, perfeitamente, senhor, ao sargento dos títulos, o mesmo que chama a responsabilidade às pessoas que não pagam as suas obrigações e que diz a toda a gente, Deus vos dê bom repouso, como se todo o mundo estivesse no ponto de ir para a cama. Antífolo de Siracusa, muito bem, senhor. Ponde remate a essas tolices. Nenhum navio zarpará esta noite. Saímos ou não desta cidade? Drômio de Siracusa, como não, senhor? Há uma hora vos disse que o barco Velocidade partirá esta noite, justamente quando o sargento vos deteve e vos obrigou a aguardar a chalupa retardo. Aqui estão os anjos que me mandastes buscar, para que vos livrassem. Antífolo de Siracusa, este velhaco está louco de todo, tal como eu. É ilusão tudo que vemos. Daqui nos tire algum poder celeste. Entra uma cortesã. Cortesã, mestre Antífolo, salve. Veja agora que encontrastes o ourives, finalmente. É essa a cadeia que me prometestes? Antífolo de Siracusa, retira-te, Satã. Não me persigas. Drômio de Siracusa, mestre, essa é a senhora Satã. Antífolo de Siracusa, é o diabo. Drômio de Siracusa, não, é pior do que isso. É a avó do diabo, que nos aparece sob a forma de uma meretriz leve. De aí o costume de dizerem as meretrizes, Deus me dane. Que é, como se dissessem, Deus faça de mim uma donzela leviana. Está escrito que elas aparecem aos homens como anjos leves de luz. Ora, a luz é uma consequência do fogo, e o fogo queima. Logo, as donzelas levianas queimam. Não vos aproximeis dela. Cortesã, vosso criado, senhor, e vos estais hoje muito espirituosos. Não quereis vir comigo? Poderemos comprar aqui perto alguma coisa para cearmos. Drômio de Siracusa, mestre, se for da cear e houver probabilidade de tomar de sopa, muni-vos de uma colher comprida. Antífolo de Siracusa, por quê, Drômio? Drômio de Siracusa, ora, porque quem come com o diabo precisa ter uma colher comprida. Antífolo de Siracusa, demônio, para trás. Porque o convite para cearmos? Como as outras todas, és uma bruxa. Assim, eu te conjuro a me deixares e ires daqui logo. Cortesã, dai-me o anel que ao jantar me arrebatastes, ou, em troca, a cadeia prometida, que eu sairei, senhor, sem molestar vós. Drômio de Siracusa, às vezes o demônio pede apenas as aparas das unhas, um cabelo, uma gota de sangue, uma pevide de cereja, uma noz, um quase nada. Esta, porém, mais ambiciosa, pede somente uma cadeia, cuidado, mestre. Se lhe derdes isso, sacudindo as correntes, o demônio sem demora virá meter-nos medo. Cortesã, senhor, o anel, ou então dai-me a cadeia. Não acredito que queirais lograr-me. Antífolo de Siracusa, corre, Drômio, que é tempo. E tu, o bruxa, fora. Drômio de Siracusa, disse o pavão. Que orgulho! Ouviste-lo, senhora? Saem Antífolo de Siracusa e Drômio de Siracusa. Cortesã, não há dúvida. Antífolo está louco. Se não, não se aviltara desse modo. Ficou com o meu anel que vale cerca de 40 ducados, prometendo que em paga me daria uma cadeia. No entanto, agora nega ambas as coisas. A principal razão de o julgar louco, sem falarmos no acesso de há momentos, se cinge a história singular que a mesa do jantar me contou, de que se achava impedido de entrar na própria casa. Só se a mulher, por ver o seu estado, mandou fechar a porta de propósito. Só me resta o recurso de ira. Casa de Antífolo e contar à sua esposa que ele, por ter ficado de repente desacisado, me invadiu a casa e o anel me arrebatou. Sim, farei isso. Reaver o anel perdido é bom serviço. Sai. Cena 4. Uma rua. Entram Antífolo de Éfeso e um oficial de justiça. Antífolo de Éfeso, nada temas, amigo, que eu não fujo. Antes de te deixar dar-te-ei a soma justa da minha fiança. Minha esposa desde hoje está de gênio insuportável, Certamente não deu crédito fácil ao mensageiro que levou a notícia de que eu me achava em Éfeso detido. Semelhante notícia, é o que vos digo, lhe há de ter parecido muito estranha. Entra Drômio de Éfeso com uma corda. Meu criado vem vindo. Com certeza traz o dinheiro. Então, senhor, trouxestes a encomenda de que eu vos incumbira? Drômio de Éfeso, aqui está o com que dar a eles todos o troco suficiente. Antífolo de Éfeso, e o meu dinheiro? Drômio de Éfeso, ora, senhor, gastei-o nesta corda. Antífolo de Éfeso, 400 ducados pela corda. Drômio de Éfeso, com isso, 400 vos comprara. Antífolo de Éfeso, que foi que eu te mandei buscar em casa? Drômio de Éfeso, uma corda, senhor, eis-me de volta. Antífolo de Éfeso, recebe, então, de volta este presente. Bate-lhe. Oficial de justiça, senhor, tende paciência. Drômio de Éfeso, paciência preciso eu, que estou apanhando. Oficial de justiça, filho, detém a língua. Drômio de Éfeso, emenda aí, então, que ele detém o braço. Antífolo de Éfeso, descarado. Vilão insensível. Drômio de Éfeso, desejara ser insensível, senhor, para não sentir vossas pancadas. Antífolo de Éfeso, só é sensível à pancada, tal qual um asno. Drômio de Éfeso, sou um asno, realmente. E a prova são estas orelhas compridas. Eu o servi desde o dia de meu nascimento até hoje, não tendo recebido em pagamento senão pancada. Quando estou com frio, ele me aquece com pancada. Quando estou quente, ele me esfria com pancada. Se durmo, é com pancada que ele me esperta. Se me sento, com pancada me faz levantar. Quando saio à rua, é com pancada que ele me faz atravessar a porta sendo, também, com pancada que me dá as boas-vindas. Carrego as pancadas nos ombros, como os mendigos os seus fedelhos, e estou certo de que, quando ele me deixar aleijado, terei de mendigar com elas de porta em porta. Antífolo de Éfeso, vamos saindo daqui, que minha mulher já chega. Entram Adriana, Luciana, a cortesã e Pinch. Drômio de Éfeso, senhora, respicefinem, atenção ao fim. Ou melhor, como diz o profeta e o papagaio, cuidado com o fim da corda. Antífolo de Éfeso, ainda te pões a falar. Bate-lhe. Cortesã, e agora, que dizeis? Não está louco? Adriana, é o que faz crer a sua grosseria. Meu caro doutor Pinch, sois exorcista. Restitui-lhe a razão, é o que vos peço, e obtereis de mim tudo o que quiserdes. Luciana, ó, oh, como ele olha furibundo e firme. Cortesã, vede como a loucura o deixa trêmulo. Pinch, quero sentir o pulso. Dai-me a mão. Antífolo de Éfeso, aqui está a mão. Senti no ouvido o pulso. Bate-lhe. Pinch, Satã que habitas este corpo, íntimo te obedeceras minhas santas preces e voltar sem demora para as trevas. Pelos santos do céu, eu te conjuro. Antífolo de Éfeso, cala-te, feiticeiro impertinente. Não estou louco. Adriana, ah! Quem nos dera mesmo, pobre alma atribulada. Antífolo de Éfeso, então, faceira, todos estes são vossos habituados. Este tipo de cara de açafrão jantou hoje convosco em minha casa, enquanto entrada nela me negavam as criminosas portas. Adriana, ó, marido! Deus sabe que hoje te jantaste em casa. Se houvesses lá ficado, ora estarias livre do opróbrio e de tão grande escândalo. Antífolo de Éfeso, jantei em casa. Biltre, que respondes? Drômio de Éfeso, senhor, para ser franco, não jantastes. Antífolo de Éfeso, não nos foi impedida a entrada. A porta não estava trancada. Drômio de Éfeso, justamente, fechada a porta, e vos deixado fora. Antífolo de Éfeso, e ela não me atirou baixos insultos. Drônio de Éfeso, Sanfable, vos lançou baixos insultos. Antífolo de Éfeso, de mim não riu a sua cozinheira, não me insultou, não me cobriu de chuva.